te esperar. Desisti. Bye bye pra você, vou partir. E vou recomeçar. Não sou seu brinquedo, não vai me usar. Alguém vai se machucar. Conheço seu jogo, não vai me enganar. Beijo não vai rolar, não vou. Chorar por você eu não vou. Acreditar no falso amor. Foi lindo, mas tudo acabou. Sou livre, amor. Sou livre, amor. Sou livre, amor. Foi bom enquanto durou. Sou livre, amor. Sou livre, amor. Sou livre, amor. Adeus, bye, bye, acabou. Você te esperar. Diminuti. Desisti. Bye bye pra você, vou partir. E vou recomeçar. Não sou o seu brinquedo, não vai me usar. Alguém vai se machucar. Conheço o seu jogo, não vai me ganhar. Beijo não vai rolar, não vou. Chorar por você eu não. No falso amor. Foi lindo, mas tudo acabou. Sou livre, amor. Sou livre, amor. Sou livre, amor. Foi por enquanto durou. Sou livre, amor. Sou livre, amor. Sou livre, amor. Adeus, bye, bye, acabou. Seu amor.